da Lu Ripardo. Esteticaro Paulinho, Lucas do Mini Mercado Luzimar. Que história é essa, Eduardo? Célio, conversa logo com o homem ali. Chama logo o homem pra conversar. Chama logo o Thiago. Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado. Já liguei para as porria, que tá tudo organizado, atuando e mantendo. Como é que é? Como é que é? Online metendo, online metendo. Na revoada, na revoada. Online metendo, online metendo. Online metendo, online metendo. É agora, JP! André CDs, o moral de Piclara. Armamento dela é a bunda dela. O armamento dela, Janjão, é a bunda dela. Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada. Parece uma pistola, virote VIP, Janjão, bazuca, granada. Quando ela empina a bunda e começa ela. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Empinou, atirou. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Empinou, atirou. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Melzinho é bom. Esse melzinho é bom.